programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. Nesse dia da maldade, os médicos estão novamente pedindo às pessoas que parem de comer parte de seu próprio corpo. Como parar, rapaz? Não tem como parar. É vício, né, cara? É vício, mano. Já tenho quatro dedos só sobrando. Caramba, não é muito nesse sentido não, mas vamos lá. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. Esse é o QN News Autofágico. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Placentofagia, a prática de consumir placenta, e um grande abraço pra Bela Gil, ganhou popularidade nos últimos anos. Eu fico muito puto com essa porra de consumir placenta. Tipo, caralho, quem inventou essa merda, meu? Ai, cara, meu. A Bela Gil que foi que inventou? Seus defensores afirmam que ele tem uma série de benefícios para a saúde. Não tem. Desde aumentar os níveis de ferro até melhorar o humor. Não, aumenta, bebe sangue então, filha da... Aqui, ó, mais uma nova recomendação da Sociedade de Obstetras e Ginecologistas do Canadá, a SOGC, discorda fortemente, observando que comer sua placenta tem zero benefícios para a saúde e pode até mesmo causar danos. Vai tomar no cu, mano. Na moral, tem que avisar, não. Tem que deixar as pessoas morrer. É verdade, seleção natural. Tomar placenta, mano. Ô, mano, a porra, vai tomar... Ah, não. Seleção natural. Tem que deixar rolar. Tô muito puto, mano. Nego inventa essas viagens, mano. Que porra é essa? A placenta é um órgão que se forma durante a gravidez e se liga ao revestimento do útero. Não, qual que é a lógica? Tipo, vamos comer essa parada que saiu junto com a criança? Come a criança também, então. Deve fazer bem pra caralho a saúde. Caramba, nível hard, hein? Porra! Toma no cu. É, já que você vai se comer, faz canibalismo de uma vez. É uma prática comum. E come, faz que nem eu, come os dedos, então. É mais fácil, não precisa ter filho. Ele fornece nutrientes importantes de oxigênio do sangue da mãe para o bebê, que é anexado à placenta através do cordão umbilical. Ele libera hormônios que ajudam o crescimento do bebê e ajuda a protegê-lo contra infecções bacterianas. Mas enquanto as placentas são claramente benéficas para a saúde dos bebês em gestação, isso realmente não significa que nós, adultos, devamos comê-las. É que nem a lógica, né, mano? Tipo, pra ave é extremamente beneficiar... como é que fala? A casca do ovo. É benefício pro bebê. Tem um grande benefício do bicho estar dentro da casca do ovo. Não quer dizer que o pai tem que comer o ovo depois que o bicho nasce. Essa analogia. Não faz sentido isso. Se pôs pra fora, quer dizer que não era pra estar pra dentro, tá ligado? Não, tipo, mesmo caralho, mano. Pô, que lógica é essa? Defensores da prática mais sombria dizem que comer sua própria placenta, seja crua, cozida ou em pílulas, aumenta os níveis de ferro, aumenta a oferta de leite e até melhora o humor. Não. Embora esses benefícios possam parecer atraentes para mães exaustas que deram à luz recentemente, a nova recomendação da SOGC... Mais burras, não mais exaustas. Que é esboçada em um artigo de opinião do Journal of Obstetrics and Gynecology of Canada, sugere fortemente ao contrário. Atualmente há fortes evidências que surgiram que o consumo de placenta é benefício para a saúde humana, disse Jocelyn Cook, diretor científico da SOGC, em um comunicado. De fato, um novo estudo publicado na semana passada descobriu que comer a placenta não faz diferença para depressão pós-parto, lactação, níveis de energia ou níveis de vitamina B12. Ou seja, é porque a galera acha nenhuma. Que, tipo, beleza, a placenta tá cheia de hormônio, tá? Mas não quer dizer que quando você come o hormônio que ele vai pra sua corrente sanguínea. Você tem que injetar a placenta na artéria, filha da puta. E mesmo assim eu não recomendaria fazer. Não, mano, tipo... Mano, você digere... Eu só gostaria de lembrar as pessoas que você digere as coisas. Se você come o hormônio, você vai digerir esse hormônio e ele perde efeito de hormônio. Ele vira aminoácido, só isso. É, tipo... É que nem nego que come colágeno pra pele... Mano, no seu estômago, o colágeno vai virar um tanto de aminoácidos. Exatamente. Se não vai pra sua pele, o seu corpo decide se ele vai pra sua pele ou não. Então, se você tá com falta de proteína e por isso a sua pele tá fraca, você pode comer um bife, pô. Exatamente, exatamente. E eu já quero fazer um alerta aqui que alguns estudos mostram que, na verdade, o consumo excessivo de proteína, ele causa um mal muito grande, cara. Então, você tem questão cuidado dos com você néfrons. Que tá consumindo hormônio aí, porque hormônio é proteína. É, porque você tem a questão dos néfrons, que são os filtros dos rins, que se você comer muita proteína, você pode romper os néfrons. É uma merda. Por causar a falência dos rins. Exatamente, você pode viver muito menos, causa, aumenta muito o envelhecimento da pele, o envelhecimento do próprio corpo, no geral. Quando o rim para de filtrar as coisas direito, o seu sangue passa a causar mais dano ao seu corpo. É, os estudos que estavam mostrando é que as pessoas tipo, que consomem muita proteína, elas envelhecem até, assim, como que foi? Não é 30 anos não, mas é nessa escala, assim, de algumas décadas. A gente tá falando muita proteína, não é tipo, ah, eu como muito bife. Não, eu tava falando de quem come suplemento alimentar. Exato, assim, é, sim. Pra ficar blindão. É porque na teoria a gente só precisa de consumir, assim, é numa escala de 1 grama por quilo, assim, saca? E eu acho que ainda tô exagerando. É, tipo, não é muito... A gente deveria comer tipo, muito mais vegetal do que a gente come, na verdade. Exatamente. Bom, muitos defensores usam o argumento de que animais selvagens frequentemente comem suas parcintas. Embora isso seja verdade, muitos animais selvagens também comem seus próprios filhos. É. É. E suas próprias fezes. Exatamente. Talvez insetos. Não devemos... Talvez não devêssemos usá-los e como plantas. Guia. Plantas. Come planta. Desce no chão e cata capim, filha da puta. Come folha de eucalipto, né? Ele morre intoxicado. Porra, cara. Vontade de agredir. É o seguinte, mano. Se o koala come eucalipto e o koala é fofo, se eu comer eucalipto, eu serei fofo. Não está totalmente claro porque alguns mamíferos consomem a placenta, mas pode ter a ver com a nutrição ou o alívio da dor. Ou para proteger seus filhotes de predadores, que cheirando a placenta fresca pode inferir um saboroso lanche, né? Então você vai lá, bota sua placenta tá cheia de sangue, chama a atenção do predador e ele come seu filhote. É, eu lembro que eu vi no Discovery Channel, sei lá quantos anos atrás, que essa era a explicação, de que tipo, vou comer a placenta aqui pra não atrair nenhum predador que vai sentir o cheiro da placenta. Uhum. Ainda assim, uma multidão de espécies não faz isso, então nós estamos exatamente perdendo. E como a gente disse, tem muitos animais que comem suas próprias fezes, então eu recomendo vocês a irem no banheiro nesse exato momento. Tirem a água da privada pra ficar mais fácil, né? E façam todo o processo. Não, toma com a água privada, porque o cachorro toma água da privada tranquilo. Não, mas aí não é natural, é artificial, pô. A gente tá sendo natural aqui, Gregório. Porra. Desculpa. Tem muito tempo que eu tô aqui nessa sociedade que me influencia ser artificial. Desculpa. Muito artificial você. Uma simples pesquisa no Google surge com vários sites que alegam a ideia de que consumir a placenta ajuda as novas mães a se recuperarem mais rapidamente e evitar os baby blues. Curiosamente, você pode pagar essas empresas para encapsular sua placenta em pílulas fáceis de engolir. Nossa, que coincidência, né, mano? Um site, a placentabenefits.info, até vende cápsulas de placenta de ovelha que haviam ajudado a envelhecer. Nossa, caramba. Não! É, caramba, cara. Ah, não, mano, o ser humano tem que... Tomara que essa porra seja tóxica. Eu quero que o ser humano morra. Não quero mais. Além de não ter benefício de saúde comprovado, comer sua placenta pode realmente causar danos, observa o SOGC. O manuseio inadequado das placentas e a esterilização inadequada podem levar à contaminação por bactérias, vírus e fungos perigosos. É, porque a gente tá falando de um filtro de bactérias, tipo... Exatamente, podem deixar você e até mesmo seu bebê doente. E eu quero lembrar as pessoas aqui que não necessariamente todas as bactérias que estão no seu corpo que te fazem bem, em outro local elas vão fazer bem, cara. É, tipo, é que se você... É que nem, por exemplo, porque as superbactérias a gente linka muito à resistência a antibióticos, né? Uhum. Mas existem as superbactérias que são simplesmente bactérias super adaptadas ao corpo humano. Sim. São as bactérias que têm relação simbiótica com a gente. Que são, por exemplo, as do estômago e do intestino. Mas se essas bactérias entram na corrente sanguínea, por exemplo, elas podem te matar. Exatamente. O que acontece muito de gente que sofre mordida... De ter uma infecção filha da puta, por causa que essas bactérias vão pra corrente sanguínea. Exatamente. Uma coisa interessante é essa... Existe um grupo de bactérias na gengiva que se ela desce no seu trato digestório e você tá com uma imunidade muito baixa, te causa uma infecção e tu morre. Pois é, cara. Tu morre. Então come a gengiva também. Né? Faz o que você quiser aí, já que você tá com... Pega a sua criança e uma faca, arranca a gengiva dela e come. É, da placenta pra gengiva é um passo muito simples. Totalmente direcionado. Você nem precisa de engravidar, mano, pra você comer a placenta, por que não comer a criança também? Igual o supando, né, mano? Tem que tirar o bebê de lá, senão ele vai embora. Pois é. É que nem gato. Gato, depois do tempo, come a criança. Em 2017, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDCs, detalharam um estudo de caso de uma mulher que transferiu o estreptococo do grupo B, uma infecção bacteriana comumente encontrada na vagina, para seu bebê através de cápsulas de placenta. Seleção natural. A empresa que produziu não aqueceu suficientemente a placenta para matar as bactérias, por isso acredita-se que colonizou a pele e o intestino da mãe e foi transferido para seu bebê através do leite materno. Ai, que horrível. Que fantástico. Caraca, cara. A pesquisa científica mostra que há danos potenciais e documentados associados com o consumo de placenta humana, acrescentou o Dr. Cook. E os possíveis benefícios de comer a placenta ainda são pouco estudados, por isso pesquisas futuras podem esclarecer mais, mas por enquanto não há evidências sólidas para respaldar as alegações. Sabemos que a prática pode ser insegura. A menos que você seja um rato, uma cabra ou um chimpanzé, recomendamos manter sua placenta bem longe da boca. Essa frase é maravilhosa. A não ser que você seja um bebê que tá nascendo nesse exato momento, aí você acaba se misturando um pouco com a placenta. E uma... cara, é uma parada seguinte, até não tem evidência sobre o consumo da placenta, cara. Mas se tem evidência contra, já é o suficiente pra você não comer ela crua. É tipo... Qual que era a outra parada? É tipo homeopatia, saca? A gente não tem prova que funciona, a gente tem prova que não funciona. Não, o problema é que é quando não funciona e faz mal. Você não sabe se funciona, pior, mas a gente sabe que funciona. A gente tá indo além já. Você não tem prova que funciona e você tem prova que não funciona. Essa você não tem prova que funciona, você tem prova que não funciona e você tem prova que faz mal. Pois é, incrível, né? Realmente. Bom, e é isso. É isso? É isso. Então, esse episódio vai ficando por aqui e nos vemos segunda-feira que vem com mais um QN News. E não comam a porra da placenta de ninguém, nem a sua, nem não. Nem de ovelha, caralho. Por favor, de ovelha muito menos. Não, cara, deixa de ser imbecil, na moral. É isso, falou. Falou.